levei os pensamentos pra distante desta época e lembrei de alguns eventos que passamos. Eu arteiro, pia bagunceiro, cheio de vida, dos três presentes, o primeiro mais roeiro. Adolescente nem pensa nos conselhos que a falta de compromisso traz por quem por nós tem um amor verdadeiro. Eu e meus parceiros na pista de skate o dia inteiro, meu lazer pra onde ia, meu dinheiro, e causava o seu desespero. Te deixava em brasa como nas vezes que eu voltei engessado pra casa, puxão de orelha. Não adiantava quando melhorava, voltava pro rolê, só a aflição continuava. Coisas que a gente passa hoje, motivo de graça, que guardei onde o ladrão não rouba e a traça não traça. Pra que vocês saibam que pra mim são importantes, sempre vou recebê-los com alegria no semblante. Não somos perfeitos, mas isso não deixa distante, e a distância que temos mostra o quanto somos semelhantes. Eu quero reconstruir, reencontrar aquilo que se quebrou e se perdeu. Porque o tempo não vai apagar o que a gente já escreveu. Peguei o álbum de recordação, impossível com teu coração, diante de cada demonstração de carinho e afeto registrado nas fotos. Quem me dera tê-lo sempre por perto, mas aí é um outro foco. E pai, tava pensando que Lari, sua calvície não foi por minha causa, mas sim era hereditário. E a sua treta com minha calça larga, que emprestava do seu guarda-roupa, usava, rasgava e devolvia como quem não fez nada. Pai, com você aprendi o peso da carga, que a honra de um homem está na sua palavra, pois o tempo mostra se vai ser longo ou curta a saga. Não existem atalhos, a honra tá no trabalho que dignifica, não importando o salário. Mãe, tudo que você falou era verdade. Sei que não falo muito, mas tenho muita saudade de você, de quando eu tinha pouca idade. Mas fala pras suas amigas que eu entrei na faculdade. Eu quero reconstruir, reencontrar aquilo que se quebrou e se perdeu. Porque o tempo não vai apagar o que a gente já escreveu. Pai, te honro como meu pai. Mãe, te honro como minha mãe. Sempre ouvi você dizer pra onde vai, que Deus te acompanha. Reconstruir, reencontrar o que se quebrou e se perdeu. O tempo não vai apagar o que a gente já escreveu.